retorno 715, complete a final e chame a torre 186, até o Bopouso. 86, uma boa. O controle 120, da sinal 8, mais de alinhão. Controle Salvador, bom dia, fica a cargo 6570, cruza 160 para 150. Bom dia, fica a cargo 6570, identifico, voe direto em Itape, desça para o nível 050. Descendo ao 050, na proa de Itape, paciente a informação, Juliette. O 1897 está no localizador de direto. O 1897 completa final e chame a torre 118 decimal 6. 118, bom dia, bom dia, Papai Romeu, Mike, te aliança. Mike, te aliança, bom dia, mantenha que eu tenho visual no litoral, informe no farol da barra. Vai informar farol da barra, Mike, te aliança. Federal 9970 está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. Papai Romeu, Vitor, Charlie Bravo, está agora 51 milhas do oeste de Salvador, mantenha nível 105, chame Centro Recife na frequência 12251, alternado 133 decimal 25, e alterne o controle de ilhas na frequência 12021. Muito bom dia, 1897, baixada travada, senhor. 897, bom dia, complete a aproximação, guarde pista ali, fora do pouso. Guardando liberação. 67800, está uma milha para o marcador externo. Frequência 133 decimal 25, temos também a frequência 128 decimal 8 e a 126 decimal 0. No 715, seu solo ao 55, Olivrar à direita, taxina Alfa e Juliette para o portão 2. Alfa e Juliette, portão 2, voo no 715. Receptor Augusto, localizador geral. No 817, o vento é de 020 graus com 4 nós, o altímetro no 020, livre pouso na 10. 1920, deu o Sideral 9970, bom dia, está ministrado, trem embaixo. O Sideral 9970, bom dia, aguarde pista livre para o posto. Meu Mike Charlie Yankee, confirme seu tempo total de voo. Quantas meteorológicas permitiram em 2 horas e 30 minutos aproximadamente. está cargo 5570, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés e informe no localizador. O ajuste no 020. Rádio está cargo 6570 para 2000 pés, está autorizado o procedimento, informará estabilizado 1020. Uno 897, no solo ao 57, por gentileza agilize a liberação à direita e chame o solo 21-9. 21-9, eu vou à noite passar. Para cópia 360 Brasília, informação é quilo. Mike Italiano, você ficou confirmando o sobrevoo assim em qual região? Após aqui, após. Procura a frequência de coordenação, Mike Italiano, para retorno Salvador, chama na frequência 90.8. Quando for retorno, né? Jet 5808 para outra cópia? Afirmativo, tá pronto pra cópia? Pronto. Autorizado Brasília, 360, Hotel de Lua 17. Decola da 10, primeira curva direita, árvore, elefa. Controle 120, decima 80, aciona 5414. Está correto, chama o estiver estacionamento. Perdão, Sideral 9970, no solo 59, ao livrar na área direita, chama o solo 21-9, tenha um bom dia. Obrigado, até breve. Salvador 31-71, no portão 06 está livre, chama táxi. Solo, bom dia, Sideral 9970, livrando, observando o gol na sua escuta. Sideral 9970, Alfa, quilo, pátio 13, remota 08, pátio 13. Ok, pátio carga, obrigado. Gol 9085710, informação. Descida até 160, tá bom. 5 de identificação autorizada, bom. 104.010, que negão no 020. 7, descida na cara bom, 74.000, bom, 09. Salvador, bom dia, azul 4069. Firma o táxi? É o Azul 4069, da Cintia Juliette, ponto pop a 360 Campinas. Azul 4069, autorizado Campinas, 360, ônibus 116, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle em 120, decimal 80, acionando 54117. Autorizado Campinas 360, conforme a rota para onde voa, apertura 16. Decolando a pista 10, curva direita, perfil da Dael, Leda após Leda Brida. 28, controle, transponder 5415. 5417. 17, obrigado. Tchau, puxa, pega essa na minha. Oi, Salvador, bom dia, Cargo 6570, passando externo, baixar o check-out. 6570, pista livre, pouso autorizado, vento 020 graus, com 4 nós. Sente livre o pouso na pista 10, Apta Cargo 6570. Livre táxi via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118 meia dúzia, altímetro 1020. Alves 6570, bem-vindo, solo agora aos 06, ao livrar direito, 121.9, solo. Obrigado, 1219, ao livrar o até 6570. Livre, chama táxi. Chama táxi, 208. Alô, Salvador, Alfa 6570, livrou na sua escuta. Alfa 6570, ingressa na Taxiway Alfa, taxi até antes daquilo, e ingressa no parte 3 e mantém posição. O tráfego está puxando no parte 1, não vai interferir com o posicionamento do senhor. Sim, Alfa Kilo, monitorando, aparentado. Paulo Salvador, bom dia, Oxané 6211, centro da informação Kilo. 6211, bom dia, autorizado Galeão 360, aerovinha Perdulu 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge. Controle em 120, decimal 80, aciona 5423. Xané 6219, autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, Aperzulu 1-0, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Leda Bridge, transponder 5423 e controle 120, decimal 8. Xané 6219, tá correto, chama o busca de estacionamento. Tamo lá. 0 graus, 159. Bom dia, acione identificação autorizada bom, licença para 3 no 10, que é legal no 020. Bom dia, autorizado Galeão, nível 360, Pêndulo 10. Decola, pistão 10, curva direita, Dael, Leda, Bride. Controle 1208, aciona 5421. Autorizado Galeão, 360, Pêndulo 10, decola, dá 10, curva direita, Dael, Leda, Bride, 1208, 5421, gol 1804, assista quilo no 10. Entende, o 904 com o treinamento correto, chama o push back acionamento. Uau, yeah. Fala, também 670, ingressando no parque 370. Gente, 6570, observa o webjet, ele puxou e está ingressando com a cauda no parque 3. Assim que ele está oficial, todo ingresso a remota 10, ao lado do rio. Tem que liberar, senhora. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1-1-8, 6-2, destino 0-2-0. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, bom dia. Bom dia. Autorizado, ainda é colar. Pistão 0, vento 030 graus com 4 nós. Vento no momento 020 graus, 3 nós. Circuito 08, decolado agora às 15, controle em 0.8, bom voo. 208, obrigado, senhor, bom dia. 08? 808, bom dia, contato radar, sua 360, saída conforme. 360, saída água, 5808. Completa final, torre 1 na noite, 62. 286, obrigado. 3153, desça para 2 no PES, autorizada final LS. 2153, autorizado IDS, 3153, transformar pequeno desvio à direita para o azul, 130 por 8 mil. Esse está livre, existe. Nós vamos ser louco. 804-110 está livre, chama táxi. Possibilidade de voar direto elétrico, 808? Contém dado. Obrigado, autorizado elétrico, 5808. Mantenha árvore. Ah, desculpa, mantenha árvore, 5808. Sim, pista livre, pouso autorizado, não no zero, vento 0, 20 graus com 4 nós. Livre pouso, não no zero, graus na 05. 3171, chame Recife, 1251. Salvador, Salvador, bom dia, o total 9910. 1953, pelo de Peloso. Total 9910, acione identificação autorizada à chegada Mari, desça para 3.000 pés, que é legal no 020. Mari, descendo para 3.000, total 9910. Azul 4069, portão 8, para continuar de treinamento. 4069, no 08, ciente, mantém escuta e para o táxi. Está com 138 a bordo, 3:40, alterna a propina. Paciente, eu copiei 138, 13:4, qual a alternativa? Campinas. Boa noite, 04, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, torre, 18, meia dúzia, altímetro 0020. 020, táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 18, 18, 04, bom dia. Bom dia. Gol 9085 Livrão, na sua escuta. Gol 9085 e Alfa mantém Santa Juliette. Alfa mantém Santa Juliette, gol 9085. Azul 4069. Assim, tráfego da Gol de Braga, retaguarda, puxa, aciona, chama táxi. Após passar isso, olha a retaguarda, autorizado 4069. WhatsApp 5808, chame Recife 1288.